e eu só paro pra dormir. Que vida desgraçada, vida de um brasileiro. Da luta, nós somos filhos da luta. Da luta, nós somos filhos da luta. Trabalho 30 dias, só almoço e não janto. Café da manhã, só um passado no saco. Espero o pagamento, mas que grande tristeza. Só um salário brega é o que ele me dá. Da luta, nós somos filhos da luta. Da luta, nós somos filhos da luta. Eu sou filho da luta e não nego minha raça. Não sei o que faço para limpar a barra. Devo o armazém, a padaria e o bar. E ainda tenho um camarada que não quer me pagar. Da luta, nós somos filhos da luta.